Brasil Zé Lima. Palma, aqui no Zé Lima, autorizado, gira base, sistema 7, novo toque remetido, o vento 170 graus, 05 mais. É, Tico Zé Lima. Bravo Delta, na através da 7, aguardando nova autorização, a terra remota 12. Gente, o Mike Bravo Delta aguarda aproximadamente mais alguns instantes. Estamos aeronave da companhia, irá partir na remota 1 no 3. Gente, Mike Bravo Delta. Oi, parceiros do 2218, solicita mais que provê 70, 3 horas e 40 de autonomia, alternando o Salvador. Passagem dos 18, autorizar táxi até o ponto de da piscina 0, que é parte 1, índio no ponto de espera, reporte pronto, a gente atinge o número 0 no meio. Sente, via parte 1, índio no ponto de espera, reporte pronto, 22. A palma aqui do Céu Lima, socorro emissão 39, autorizado circuito padrão, reporte para girar base. Sente, circuito padrão, reporta para girar base, aqui do Céu Lima. Mike Bravo Fox informando os términos do reporte, área remota, posição de número 3. Obrigado e um bom dia. Sente Mike Bravo Fox, solicite términos do reporte. Mike Bravo é autorizado, prosseguir o reporte tem remota 1 no 2 do Pátio 1, reporte término. Autorizado, prosseguir Mike Bravo Delta, reportar término. Cristian Lima, girando base. Informa que o Luciano Lima autorizado gira a base, novo toque remetido a pista 7, vento 160 graus, 04 nós, Após a remetida, circuito com base pela direita. Cruzará à direita. Reporte para o cruzamento da final da pista 1-0. Autorizado para cair remetida, Luciano Lima informa que é posto final. Tá, informando que Luciano Lima autorizado, posto final, pista 1-7. Dentro do 60 graus, 049, próximo já está do ajuste de altímetro, 1-0-6. Autorizado, posto final, 1-7, papão da Luciano Lima. Não, 2228 decolada às 4:03, chama em conta o meu instalador na frequência no 20 decimal 80. 20 decimal 80, parceiro 2228, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Excelente identificação. Terça, via chegada com mod 1 para o recibo 050, ajusta a chama no 016. Segue, táxi via papal, estacionar frequência livre, boa noite. Rápido, São Frio, vamos se tiveram. São Salvador, Mike Bravo, Delta, reportando o término do reporte. Um bom dia, grato, frequência livre. Sete, o Mike Bravo, Delta. Vista autorizado da Doc, boa noite. Mandar na decolagem. Gente, não sei da Bruno, transição alerta, atenção 80. O senhor só informa que não cumprimos o gradiente mínimo ATC, máximo ATC. Sim. Então nivelamos aos 3.000. Passarinho 28. Foi direto alerta, estou autorizado, subida para o nível 180. Ok, então direto alerta, em atenção 180. Sem restrições, passarelo 2228. Bom, mesmo. na frente, Lombo 70. Câmbio 3170 está autorizado, sinal de procedimento ILS, chama 0. Vista para 2.7, chama 0.0, ninguém reporta estabilizado. Ok, pode descer direto sem restrições, presidente? Sem restrições. Direto 2.000, sem restrições, 3, como você quiser passar. Azul 4254, controle Salvador, tem identificação, vista via chegada do Médio 1 para o livro de voo 050, ajuste a transmissão 0190. Congina, Azul 2454. 4328, está autorizado direto no Vitória da Conquista. Essa é a Vitória da Conquista, muito obrigado. 4328. Estabilizado, 3170. 3170, obrigado. Oi, Salvador, boa noite. Bom dia. É o 3170, estabilizado, vai estar travado. 3170, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistola 0, vento 170 graus, 04 nós, ajuste altímetro nós 0 no meio. Livre pouso na 10, Salvador, 3170, data. controle Salvador, sem identificação, de fazer chegada com médio 1 para o mesmo voo 050, altímetro 1090. E 520, está autorizado a apresentar o adresse CIPAP. A saúde dos dois, a gente chama o centro de 128, decimal 8, caso negativo, 135, decimal 3. Salvador, 7491 da Gol, bom dia, tem a informação Delta no mundo. 7491, bom dia, autorizado pelo Dr. General Petrozulu, via Petrozulu 97, Mike Uniforme, Papai com Vitor, Petrozulu 30, Serra, Charlie Bravo, Alfa 310, conforme a rota do plano de voo. Vindo autorizado 360, sai da Arbol, no transição Elefa. Da cola da pista 1-0 com a primeira curva à direita. Próximo de 5-4-1-1, controle de Salvador, opera na frequência 1-2-0, decimal 8-0. É apenas a saída? Arma 1 no transição elétrica. Morte 1-0. Ok, autorizado Serra Alfa Eco Sul, 360. Elefa, Alpesumbo 17, Opez, Alpesumbo 3-0, Sorocaba, Amper Alfa 3-0, Rota do Plano, Amora 1 Alfa, Constituição Elefa, Fala 10, Direita, 4, 1-1, Fone 2-0, 8, o controle, 7-4-9-1 da Roma 1. 7-4-9-1, saída Arbol 1, transição Elefa. Amor 1, transição Elefa. O 7491, o cotejamento está correto, posição 1, eu chamo Franco. Oi, Salvador, boa noite, azul 2454, azul 2454, boa noite, está planchado, autorizado com o pistão no 0, vento no 60 grau 05 nós, ajuste altímetro no 0 no meio. Esse é o pouso para 2454. 5720 está autorizado a final do procedimento de alerta com o seu destino 0, separa 2 a 0, altimetrão 0, 1 meia, reporte estabilizado. 2016 autorizado, final da extensão estabilizado, C30, 320. Salvador, muito bom dia, seu passarinho 2222. Início da informação Delta, ideal de descida. Passarinho 2222, controle Salvador, com identificação, desta vez chegada a mão para o meio de voo 050, registro de 1 0 0 1 0 2454, no solo alto no 4, autorizar ataque 04 3, de alto tiro com o Lopes sendo sinalizador, remota prevista 3 Romeu. À direita aqui na nossa aproximação, está 3520, vamos voltar para o Jesus, não tem? Sim, já autorizado, está 3520. O 7491 autorizar ataque até o ponto de espera da ficha 90 via Pátio 1 no ponto de espera, chame pronto. O agente de altímetro 90 na meia. Nos 0096, autorizado PAT até o ponto 0097, ponto 7491. Campa Vista, 3520. 3520, chame-se 118 decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3520, estabilizado em LS, é que então, 3520, bom dia, continue a aproximação agora, autorização para pouso. A gente já altímetro na 096. Rolou 096, aguardando a autorização, 3520. Autorizado pelo pistão 0, reatura 50 grau 7491 após a passagem do airbus da zona curta, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Nosso colega da zona curta, a gente mantém na zero. 7491. 3520 no solo 22, autorizar táxi para Faction 1, Alfa Juliette, remota 14. 7, claro, Faction 1, Alfa Juliette, remota 14, para 3520. Autorizado colagem pistola 0, vento no 60 grau 06. Desde a colagem 90, 491 da. Desça para 310, altímetro 0016, passarelo 2222. Bem após, desvio, turno 3000, passarelo 2222. O 7491 decolar 224, chame controle se levantando a frequência 120, decimal 80. 208, obrigado, até um bom dia, uma boa semana. Contato na zona de colagem, como eu vi sair da Arco 1, transfer para o NTV 3-0. Arco 1, Eleza, 3-6-0, 7-4-9-1. Charlie Bravo, controle Salvador, acione identificação. Terça, para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro 10016, reduz a velocidade 2508. Certo, número 2 na aproximação. Açaredo 2222, Rui LS embaixo travado. Açaredo 2222, tchau, torre 118, decimal 95. Bom dia. Torre voo 0620. Açaredo 2222, Rui LS embaixo travado. Acelera 2222, boa noite, tráfego ao estado, autorizado pouso, pistão 0, temperatura 60 graus, 049, ajuste altímetro 10016. E vem pouso para acelera 2222. Negativo 135, decimal 3. 288353 com o RC 74 na avião da Gol, obrigado, bom dia. Salvador Approach. Agente 9110, confirme o método. Vai, tira cá. Ok, clear 2509. Agente 9110, and clear descend to 4000 feet. 1900. Eu vou ver o Charlie Bravo, retoração para sequenciamento esquerda, proa 030, limite para a radial 310, Salvador. Acelera 2222, no salão.